assim. O vaso podre estraga tudo com promessas de pastor. Sua casa come tudo, não deve nada a ninguém, mas ele deve a todo mundo. Falando de moedas, todos são do mesmo mundo. Se me pega escutando rap, isso não é música de Deus. E forrozinho os evangélicos, quem é pior do que eu? Pra se promover, pra vender CD, aceito até Jesus com promessas de enriquecer. Ele está comigo, parado não posso ficar. Não fique esperando que o dinheiro do céu vai brotar. Deus ajuda quem madruga, minha fé é realista. Se eu te mostro o caminho, você que faz a sua pista. O que machuca é fascista. Joga o dinheiro pra Deus, que cair no chão é meu. Assim muito se promoveu, achando que é melhor do que eu. Por favor, tenha dó. No final de tudo isso, todos virarão pó. Terno de bacana, saia no joelho, aparência não diz nada, lobo em pele de cordeiro. Se olhe no espelho, só Deus sabe quem tu és. Se tu és do bem ou se age de má fé. Terno de bacana, saia no joelho, aparência não diz nada, lobo em pele de cordeiro. Se olhe no espelho, só Deus sabe quem tu és. Se tu és do bem ou se age de má fé. Não me enquadro nessa doutrina, é difícil de respeitar. Idolatria sem sentido que não dá pra aceitar. Tenho que aproveitar a vida, me apegar em coisas boas. Sempre correr pelo certo, dar valor pra minha coroa. Muitos fiéis estão à toa, só falando da vida alheia. O juízo tá chegando e a balança vai tá cheia. De gente que plantou o mal antes que se arrependeu. Salvação individual, cada um faz o seu. Tem fofoqueiros de plantão que tem olhos de coruja. Registra tudo, aponta o dedo, mas também tem a mão suja. O destino é de dar medo, difícil de entender. Faz o errado a vida inteira e depois vai se converter. Não consigo compreender o porquê de tanta obsessão. Basta vivo pra morrer, de nada vale a ambição. Eu acho que ninguém quer ver, ou as pessoas estão cegas. Sempre fazendo ao contrário daquilo que mesmo prega. Terno de bacana, saia no joelho, aparência não diz nada, lobo em pele de cordeiro. Se olhe no espelho, só Deus sabe quem tu és. Se tu és do bem ou se age de má fé. Terno de bacana, saia no joelho, aparência não diz nada, lobo em pele de cordeiro. Se olhe no espelho, só Deus sabe quem tu és. Se tu és do bem ou se age de má fé. Quando as trombetas tocarem, muita gente vai se esconder. Vão chamar pelo nome de Deus, mas ele não vai responder. Pois seus atos aqui na terra são de fazer vergonha. Eu sei que não sou santo, sou apenas um mestre de cerimônia. Que analisa os fatos e bola uma crítica. Vagabundos no crime, evangélicos na política. Ganhando dinheiro fácil, montando seu teatrinho. Muitos são enganados, principalmente o tiozinho. Totalmente diferente do que diz a palavra. Lê a Bíblia todo dia, mas pra mim não entende nada. E tudo que o pastor fala, eles passam a acreditar. Aí começa a ameaçar e até te colocar medo, pois ele tá de olho no seu dinheiro. Assim como faz Edir Macedo. Isso aqui não é preconceito contra nenhuma religião, pois até Jesus tinha liberdade pra impor sua opinião. Terno de bacana, saia no joelho, aparência não diz nada, lobo em pele de cordeiro. Se olhe no espelho, só Deus sabe quem tu és. Se tu és do bem ou se age de má fé. Terno de bacana, saia no joelho, aparência não diz nada, lobo em pele de cordeiro. Se olhe no espelho, só Deus sabe quem tu és. Se tu és do bem ou se age de má fé.